Por volta de 18 horas de sábado, em frente ao posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu, uma pessoa foi presa. Marcelo Dias Batista, 19 anos, foi flagrado com 6 quilos, 340 gramas de crack em um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A droga estava escondida em uma caixa de som, presa com espuma de spray. No bagageiro do ônibus, o objeto estava colocado em uma caixa, como se fosse um produto novo. Ele disse que receberia R$ 2.000 para entregar a droga em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O jovem morador de Foz do Iguaçu já tem passagens pelo mesmo delito quando menor. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Judiciária, ou seja, a 6ª SDP em Foz do Iguaçu, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.